Está no ar, mais uma vez, pela Rádio Comunitária Campeche, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Sirim. Cidadão de classe média, baixa classe C, na fila do NPS, nomina-se PC, lê um cartaz com grandes letras, convocação. Essa é a sua hora de estar na televisão. Aceita criança, adulto, quem quiser contar uma história que faz o público chorar. A minha é muito simples, você já ouviu falar. E eu não quero acordar ao som do pá-pará-pá-pá. Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Rap sem armas. Flávia Coelho abrindo Muqueca de Siri de hoje. Até uma da tarde, galera, ao vivo do B Studio. Cedo para encontrar vocês, dei a volta no mundo, no 4, 2, 3. A gente não vive de sonho, de realidade, mas a porra dessa guerra dura uma eternidade. A maioria do povo diz que já se acostumou, faz parte do cotidiano, quem morreu matou. Às vezes a caveira entra pega pra capar. E eu não quero acordar ao som do pá-pará-pá-pá. Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Rap sem armas. Flávia Coelho. Agora vem Edu Krieger. Depois Bangala Fumenga. Você ostenta o que não tem, pra tentar parecer mais feliz. Mas não sabe que pra ser alguém tem que agir ao contrário do que você diz. Você pensa que tem liberdade, exibindo riqueza e poder. Mas não vê que na realidade o sistema é que lucra usando você. E o sistema tem a cor do racismo e da escravidão. Cada vez que você dá valor à roupinha de marca e à ostentação, a elite burguesa e branca, que é dona das lojas de grife, se dá bem pois você bota a banca. Mas é o sistema que aumenta o cacife. Clipe norte-americano de artista que faz hip hop, você quer imitar por engano, pensando que assim vai ganhar mais ibope. É a regra do capitalismo, eles querem que a gente consuma, pra vivermos à beira do abismo. A gente pra eles é porra nenhuma. Você pensa que é modelo pras crianças da comunidade? Sinto muito, mas devo dizê-lo, que o que você faz é uma puta maldade. Se o moleque não tem condição de entrar nesse mundo grão fino, isso pode virar frustração e você vai fuder com um pobre menino. Que pra ter um tênis foda pode até assaltar um playboy, pois se fica excluído da moda recebe desprezo e isso lhe dói. E as mulheres que dão atenção, que te cobrem de beijo e afeto, valem menos do que seu cordão, pois você trata elas pior que objeto. Quem batalha pra viver e botar a comida na mesa, de repente te vê na TV dirigindo carrão e exibindo riqueza, ostentando pra ter atenção e achando que isso é maneiro, sem saber que essa ostentação faz o branco do banco ganhar mais dinheiro. Negro tem que ter poder, negro tem que ser protagonista, tem que estar no jornal, na TV, no outdoor e na capa de toda a revista. Mas não tem a menor coerência ostentar um anel de brilhante, isso só vai gerar violência e inveja, recalque no seu semelhante. Que legal sua conquista, sua história de vida também, mas seu papo é tão consumista que faz de você um artista refém dessa pose fajuta e falida, que só finge aumentar a autoestima, infeliz de quem sobe na vida e não sabe o que faz quando chega lá em cima.

adora rubro-negra, como eu, como você, como todos nós. Sandra de Sá, enredo do meu samba. Depois, não entendi Caroline, o enredo desse samba, amor. Já desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Não entendi, não entendi o enredo desse samba, amor. Já desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais. O adereço teve um 10 da fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei. Passarela do teu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais. E o adereço teve o 10 da fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias. Desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Pois é, agora sei. Desfilei sob aplausos da ilusão. E hoje tenho este samba de amor por comissão. Vindo ao carnaval, pude perceber na apuração. Perdi você, pois é, dancei. Na apuração, perdi você. Eu perdi. Na apuração, perdi você. Eu vacilei. Pensa, quem ilumina meu caminho quando cai a noite? Sozinho não consigo, peito parte em dois. A minha vida é curta pra te ver depois, é. A vida é curta pra viver depois, é. Quem ilumina meu caminho quando cai a noite? Sozinho não consigo, peito parte em dois. A minha vida é curta pra viver depois, é. Pra te ver depois. A vida é curta pra te ver depois, é. Renascerá, renascerá. Quem vai fazer pela favela? Vejo a cena, você vê a fera. Ei, saindo da cela. Renascerá, renascerá. Vai fazer pela favela. Eu vejo a cena, você vê a cela. Carta selada, ninguém cancela. Será, sei lá, quem vai poder te ajudar? Tem que ter fé na favela. Será, sei lá, quem vai poder te ajudar? Tem que ter fé, tem que ter fé. cores militares, aviões cruzando os ares com seus olhos de televisão. Se mandarem ditadores militares, aviões cruzando os ares com seus olhos de televisão. Não vão ver, não, não vão ver. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Abraço, Formigão. Eles sentem também. Algo novo, de onde eu sou, nas cidades onde eu lutei. Dos discos de punk rap que cantei, que escutei. Sou de Cante, cerveja, moço dos cria. Sou terror desse tal vale sem fim da burguesia. Não tenha medo, mas o inverno tá chegando. Pastor, em nome de Deus, se junta miliciano. O diabo já tá aqui e o povo passando pano. Troca luta pra esperança e continua acreditando. Não quero viver por viver, nem só sobreviver. Sem super-heróis ou mito, que desafiou da TV. Se for eleito, faço certo o que tem que fazer. Se vá o povo, seja claro, ou vai se fuder. Se você sangue, eles sangram também. O mundo é deles e é nosso também. Se tamo junto, não tem pra ninguém. O medo que cê sente, acredita, ele sente também. Se você sente, ele sente também. O mundo é deles, é nosso também. Se tamo junto, não tem pra ninguém. O medo que cê sente, acredita, ele sente também. Fica ligado, foca no detalhe, foca no detalhe. Ali é que mora o perigo, o joio e o trigo. Às vezes fogo aberto, às vezes fogo amigo. Olha a promoção, não se deixe enganar. A peça sai por metade do dobro do preço. É pegar ou largar, a minha intuição eu obedeço. Lembre-se que todo fim revela. Revela um novo começo. fosse verdade, igualdade minha luta. Vou buscar por liberdade, amor é revolução. Munição fosse verdade, igualdade minha luta. Vou buscar por liberdade. Essa é pra você, essa é pra te levantar, pra te fortalecer. Salve, salve, mestre Moa do Catende, salve Arateto Olodum. Salve, Iliaê, salve, mestre Jackson, salve, Corija de samba, reggae tem o poder de fazer acontecer, de regar, de fazer crescer as flores e os espinhos que nascem no gueto. Hora da libertação, liberdade para o povo preto. O segredo é não ter medo, libertação, irmã, irmão. A vida é movimento, energia ancestral, africanos fundamentos. Salve suas forças, salve, força. Liberdade é lei. Esse é o som que vem do coração, de cada canto da cidade. Esse é o canto da libertação. Amor é revolução, essa é a nossa verdade. Liberdade é lei, o tempo é rei, a vida ensina. Todos os seres, ereis, antigos, meninos, meninas. Se você se incomodar, sai pra lá procurar seu caminho, que aqui vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Se você se incomodar, sai pra lá procurar seu caminho, que aqui vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Muqueca de Siri de hoje. Ouvimos Flávia Coelho, rap, da, rap sem armas, uma releitura do rap das armas. Resposta ao funk Ostentação, Edu Krieger, funk dos Orixás, Bangala Fumenga, Não Deixa o Samba Morrer, Fernanda Abreu, Enredo do Meu Samba, Sandra de Sá. A Vida é Curta, Pra Viver Depois, Baiana System com Caroline. Eles Sentem Também, Planet Hemp, disco novo, Jardineiros. Amor é Revolução, Magabô, Dandara Manuela e Benegão, Bernardo Negron. No fundo estamos ouvindo a Orquestra Voadora, Pra Viagem. Falando em viagem, depois de um tempo preso em Curitiba sem conseguir retornar para a ilha, Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, volto a apresentar essa carrapeta ao vivo do Bi Studio. Quinta, 7 da noite, até as 9. Domingo, das 11 à 1 da tarde. Tem Muqueca de Siri na Rádio Comunitária Campeche. Durante a temporada, sempre ao vivo e vez ou outra com a oficina antes do programa. Valeu! Segundo quartinho vai rolar de modo diferente. Trazer duas conexões longínquas proporcionadas pela Bossa Nova. A primeira, uma releitura de uma música de Joy Division. E a segunda, uma releitura de uma música do Oasis. Aí depois tem Marina Lima. E a gente volta a conversar. Nas redes sociais, arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e Q-U. E sim, eu sou Flamengo, sou rubro-negro. Eu sou campeão da Libertadores. Tri. Bia Negreiros, Mãe Rosa, Simone Benedetti, Fátima Rovares, Ivan de Araraquara, Luciana de São José, Sueli Furtado, meu neto Benjamin, Nath querida, um beijo. Vem aí o Lab Sonoro na Cova Funda. Um abraço, Zé, Candes, todo mundo na Cova, Silvia Panadeira. Márcio, Nigéria, galera, parabéns para as crias. Meu aniversário, tô sabendo. No Velho Vogue. Bring your tenable heart, and ambitions are loaded. And his center was right, but emotions hard good. And a chance arise, take a different road. Then love, love it tears up. Feeling road dry. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Pé na tábua, Marina Lima, 1, 2, 3. Mais pra sufocar. Não, não. nada acabou. Diga sim pro que vier, que é babaquice segurar e não dá. Pra Sinara, sintonizada na costa da lagoa. Essa garota é chave de cadeia, golpista, pistoleira, é uma vigarista. Se infiltrou no meio de artista, armando e derrubando só pra se dar bem. Pra essa garota nada tem valor, sangue frio como sapo, não livra de ninguém. Eu sei muito bem, é isso, eu sei como sei. Toda essa ruindade solta na cidade, é a moça que eu amei. Essa garota é a Mata Hari, faz barraco, faz quizumba onde quer que pare. Pra conseguir qualquer capricho seu, ela rasga a própria carne, quem sangra sou eu. Pra essa garota nada tem respeito, assassina da paixão, o alvo foi meu peito. É isso, eu sei como sei, é isso, eu sei muito bem. Toda essa ruindade solta na cidade, é a moça que eu amei. Saiba a cidade, vivo de saudade da moça que eu amei. Ângela Rorô, Garota Mata Hari. E agora Nina Virt, Catedral Deus do Inferno. Me inventou pra desespero do diabo. Eu fiz do samba Catedral do Inferno. Louca, muito louca e endoidecida, vou fazendo dessa vida tudo aquilo que bem quero. Catedral do Inferno. Louca, muito louca, endoidecida,

déjà un nouvel appartement. Pour te passionner, de repartir demain. Là, nous allons aller d'aqui pra lá. Là, nous allons aller chaque fois. Là, nous allons aller d'aqui pra lá. Là, nous allons aller chaque fois. Là, nous allons aller d'aqui pra lá. Là, nous allons aller chaque fois. Là, nous allons aller d'aqui pra lá. Là, nous allons aller. Nous allons, et nous allons, et nous allons d'aqui pra lá. Et nous allons, et nous allons, et nous allons chez toi. Je sais que tu cherches quelque chose de différent. De nouvelles vagues, de nouvelles sensations. De nouveaux goûts, de nouveaux passe-temps. Mais ton plat préféré le matin. Mais nous allons aller d'aqui pra lá. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons aller d'aqui pra lá. Mais nous allons aller chez toi. Je sais que tu cherches quelque chose de différent. De nouvelles plages, de nouveaux mouvements. Un peu plus d'argent, un nouvel appartement. Pour te passionner, de repartir demain. Mais nous allons aller d'aqui pra lá. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons aller d'aqui pra lá. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons aller. Mais nous allons aller. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons aller. Mais nous allons aller. Mais nous allons aller chez toi. Tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tout danse. Alors j'entends murmurer tous les bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre des cafés. Et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur. café. Que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café. Que j'aime ta couleur café. Mônica Nogueira. La Rua Madureira. Uma rua que não existe. Je n'oublierai jamais la baie du Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allée. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû séparés aussi peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Moi j'ai parlé d'amour, toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Je t'ai retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivé. Non, je n'oublierai jamais ce jour où je lus ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sous la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Ba-ba-da. Queca de Siri de hoje. Ouvimos lá no começo, no Velho Vogue, Heloísia, Love You Tears Apart de Joy Division, Wonderwall do Oasis com Bossanetics e Ana Costa, outra Ana Costa, não é sambista, tá? Pé na Tábua, Marina Lima, Garota Mata Hari, Ângela Ho Ho. Catedral do Inferno, com Nina Virte. Proposta Indecente, pedido da Marie, com Aila e Dona Onete. No Velho Vagues, com Barro e Jussara Marçal. Clô Café, Luciana Mello e Corné. E La Rua Madureira, Mônica Nogueira. No fundo estamos ouvindo Léo Gandelman com Júlio Bittencourt Trio, Ticket to Ride. No meu inglês, Copacabana. No meu francês, Praça Paris. Este é o Muqueca de Siri, Rebelde desde 2006, Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. Distribuindo podcast desde 2006, inclusive, quando ninguém sabia o que era podcast. Mas é um programa de rádio livre, rádio comunitária, que luta pela democratização do espectro eletromagnético, um bem natural e um meio para se comunicar, diferente dessa rede proprietária, a qual chamamos de internet. Enfim, é bom chegar de todos os modos. O Muqueca de Siri vem aí com o Lab Sonoro para o verão, com cursos, oficinas, workshops, práticas de software livre, produção de energia limpa, comunicando e irrigando. E principalmente compartilhando conhecimento. Viva, pratique o copyleft. Copiar não é roubar. Agora vamos dar um peão na terra da garoa, com alguns sambas paulistas, paulistanos, interpretado também por gente de fora. Praça Clóvis, de Paulo Vanzolini, abre esse bloco, interpretado por Nara Leão. Aí tem a Adoniran, Maria Marta, tem lá de Curitiba, orquestra do meu querido amigo Ricardo Salmazo, Sapato Furado, orquestra de Gafieira, tem Thaís Gulim, Bete Carvalho, Samba da Vela, de Santo Amaro, Dona Ivone, Quinteto em Branco e Preto, também de Santo Amaro. Beleza? Ainda tem Luiz Henrique Rosa, Leila Maria com Maria Bethânia, Brasa, Rapadura, Naná Vasconcelos, e no, termina com um samba. Samba de Responsa, Almir Neto, bateria maravilhosa de Uso das Neves, Ney Lopes, Coisa Pacas, arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e Q-U. Desculpa o falatório, mas a língua tava tremendo da ausência de fazer programa ao vivo. Vamos lá. Nara Leão. Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros no seu retrato. 25, francamente, achei barato. Pra me livrarem do meu atraso de vida, eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato, cujo olhar me maltratava e perseguia, um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25, francamente, foi de graça. Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros no seu retrato. 25, francamente, achei barato. Pra me livrarem do meu atraso de vida, eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato, cujo olhar me maltratava e perseguia, um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25, francamente, foi de graça. Música. buscar e não podia. Esse retrato, cujo olhar me maltratava e perseguia, um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça. 25 francamente. Acontece 24 anos de múltiplas vozes. Adoniran Barbosa. Pra trabalhar, eu saio de manhãzinha, volto à noitinha pro aconchego do meu lar. Eu trabalho de pedreiro, ganho por milheiro, sou meia colher. Faço todo sacrifício, mas minha mãe tem que ter tudo o que quiser. Trabalhar, eu saio de manhãzinha, volto à noitinha pro aconchego do meu lar. Eu trabalho de pedreiro, ganho por milheiro, sou meia colher. Faço todo sacrifício, mas minha mãe tem que ter tudo o que quiser. A benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Não esquece a marmita, viu? Saí de casa de terno tropical, camisa creme, lenço e gravata igual. Jantou e saiu satisfeito, pra antes da meia-noite morrer com um tiro no peito. Saí de casa de terno tropical, camisa creme, lenço e gravata igual. Jantou e saiu satisfeito, pra antes da meia-noite morrer com um tiro no peito. Ela lhe deu o cravo, o outro se ofendeu. Ele olhou no revólver, dava tempo e não correu. Dobrou o joelho, desabou no chão, os olhos redondos e o cravo branco na mão. Ai, o pobre caído no chão, de bruços no sangue com o cravo branco na mão. De bruços no sangue com o cravo branco na mão. na mão. Ela lhe deu o cravo, o outro se ofendeu. Ele olhou no revólver, dava tempo e não correu. Dobrou o joelho, desabou no chão. Os olhos redondos e o cravo branco na mão. Ai, um pobre caído no chão, de bruços no sangue com um cravo branco na mão. De bruços no sangue com um cravo branco na mão. Muqueca de Siri na Rádio Campés. Agora vamos de... Patura. Peço licença para cantar um samba de Léo Fé e Cláudio Peba em homenagem ao grande Chico Santana. Tenho mais um saco de dinheiro e nem carrego um embrulhinho na mão. Pra resolver os meus problemas financeiros, atualmente só preciso de um cartão. Já foi abaixo uma frase que dizia que sem dinheiro compra e bota na pendura. Mas o dilema no barraco é quando chega o fim do mês e vem com ele a danada da fatura. Mas o dilema no barraco é quando chega o fim do mês e vem com ele a danada da fatura. Eu já não tenho mais um saco de dinheiro e nem carrego o embrulhinho na mão. Pra resolver os meus problemas financeiros, atualmente só preciso de um cartão. Já foi a mais uma frase que dizia que sem dinheiro compra e bota na pendura. Mas o dilema no barraco é quando chega o fim do mês e vem com ele a danada da fatura. Mas o dilema no barraco é quando chega o fim do mês e vem com ele a danada da fatura. Basta digitar a senha, já não se empenha mais o violão, para que se obtenha o tal quilo de feijão. Eu pego um embrulhinho, penso, foi barato, saio logo faceiro. Chega a fatura num papelzinho, lá se foi um saco de dinheiro. Eu já não tenho mais um saco de dinheiro e nem carrego o embrulhinho na mão. Pra resolver os meus problemas financeiros, atualmente só preciso do cartão. Já foi abaixo uma frase que dizia que sem dinheiro compra e bota na pendura. Mas o dilema no barraco é quando chega o fim do mês e vem com ele a danada da fatura. Mas o dilema no barraco é quando chega o fim do mês e vem com ele a danada da fatura. Eu já não tenho. Valeu, Salmas. Valeu, galera. Peba. Léo Pé. Agora tá esgulhinho. De boteco em boteco, bebendo a valer.

grava esta canção. Seresta, se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria ao que não tem nada. Se eu fosse Deus, daria ao que não tem nada. Daria ao que não tem nada. Viva Dinda de todas as rodas, Bete Carvalho. Bora, samba na vela. Para, o pessoal da favela. Santo Amaro agradeceu. Hoje a poeira subiu, porque o povo desceu. Veio gente de toda a cidade. Santo Amaro agradeceu. O pessoal da favela. Dobradinha de Dona Ivone, Lara, sorriso de criança e mundo das lamentações. Sorria mais, criança, pra não sofrer. Eu vi você, criança, no alvorecer. O sol se abrindo aos encantos de uma flor. Realizado o sonho de um grande amor. Eu embalei nos braços meus, criança. Eu embalei nos braços meus, criança. Eu embalei. E aprenda lutas pela vida pra se prevenir. Conheça todas as maldades pra não se iludir. Espalhe amor por onde for. Quem sabe amar. Que seja todo o seu viver um mundo cheio de prazer. Espalhe amor por onde for. Quem sabe amar distrai a dor. Que seja todo o seu viver um mundo cheio de prazer. Eu embalei nos braços meus, criança. Encantos de uma flor. Realizado o sonho de um grande amor. Eu embalei nos braços meus, criança. Se prevenir, conheça todas as maldades pra não se iludir. Espalhe amor por onde for, quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo o seu viver um mundo cheio de prazer. Espalhe amor por onde for, quem sabe amar destrói a dor. Que seja todo o seu viver um mundo cheio de prazer. Dona Ivone, mais uma. Muro das Lamentações. Tudo que é seu deve estar por aí. Tem que ir atrás e com franqueza. Esta certeza custei conseguir. Vai se curar desse vício de estar sempre se queixando de ingratidão. E deixa em paz, que eu não sou chá, nem meu ombro é o muro das lamentações. Perde seu tempo a se lastimar. Chorar miséria não vai ajudar. Igual a tantos que não. É seu, deve estar por aí. Tem que ir atrás e com franqueza. Esta certeza custei conseguir. Vai se curar desse vício de estar sempre se queixando de ingratidão. Me deixa em paz, que eu não sou chá, nem meu ombro é o muro das lamentações. Agora vamos falar de Chequeré, Quinteto em Branco e Preto. E lá vai ela, chacoalhando o Chequeré. E lá vai ela, chacoalhando o Chequeré. E lá vai ela. E lá vai ela, chacoalhando o Chequeré. Oh, Chequeré. E lá vai ela, chacoalhando o Chequeré. Veio de lá da Bahia, capital do Canjerê, mas não sei afinal qual dela, se é cravo, canela, se é mona de quê. Não sei se ela é peta 90, se bota pimenta no acarajé. Eu só sei é que o nego se espalha quando ela chacoalha aquele Chequeré. Chacoalhando o Chequeré, oh, me zanguei. E lá vai ela, troca. Sacode, quem mexe, balança, não para, não cansa e não larga o meu pé. Mas o ponto maior do pagode é quando ela sacode aquele xequeré. E lá vai ela, oh, lê, lê, lê, lê. Chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, e lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré. Xixi, bem trançado, bonito, enfeitado, todo preparado pra me sacudir. Não sei se é de Maragogi, se é de Taparico, se é de Nazaré. Eu só sei é que eu viro criança quando ela balança aquele xequeré. E lá vai ela, olê, lê, lê, lê, lê, uê. Chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, oh, lê, lê, lê, lê. Chacoalhando o xequeré. Terceiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje. Nara Leão, Praça Clóvis. Deus te abençoe. Adoniran Barbosa. Cravo Branco, Maria Marta. Cravo Branco e Praça Clóvis de Paulo Vanzolini. Saco de Dinheiro. Sapato Furado, Orquestra Diga Feira, música de Cláudio Peba e Léo Fé, na voz de Ricardo Salmazo, Tudo Brother. De Boteco Boteco, Thaís Gulim, Velho Ateu, Bete Carvalho. Reverb. Foi. Teste. Alô. Então. Vamos, irmão. De Boteco em Boteco, Thaís Gulim, Velho Ateu, Bete Carvalho, O Povo, Samba da Vela, Sorriso de Criança e Muro das Lamentações, Dobradinha de Dona Ivone Lara, Xequeré, Quinteto em Branco e Preto, Samba da Vela e Quinteto em Branco e Preto, Santo Amaro, São Paulo. No fundo estamos ouvindo Luiz Henrique Rosa com Oscar Brown Jr. On the beach, Copacabana, when you're laying in the sand, come those gentle ocean breezes just to help you understand. Bahalimba, that means everything is cool. Bahalimba, just means everything is cool. Yeah, yeah, yeah. I think I think they yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I think I think they yeah, yeah, yeah. Then they start to play the samba and the bossa nova too. With that groovy sort of rhythm that gets all inside of you. Bolimba, that means everything is cool. Bolimba, everything is cool. Oh, yeah. Then you find yourself a partner and you two begin to dance. If you're lucky, it will lead you to a beautiful romance. that means everything is cool. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca com U e Q-U. Toda quinta, das 7 às 9 da noite. Domingo, das 11 da manhã a 1 da tarde. Ao vivo do B-Studio, da Rádio Comunitária Campeche, transmitindo em 98.3 MHz. Abri o último quartinho do programa de hoje com Maria Bethânia e Leila Maria Seca. Presta atenção, Ricardo Salles, seu babaca. A terra se quebrando toda, a fome que humilha a todos, vida se alimenta de dor. Que pobre povo sem socorro. Por que será que Deus pôs ali do ser para ser assim, sofredor? Sob a brasa do sol, padecer do desdém, do poder fingido, sem saber o que é ser feliz. Viver, como se diz, dá medo. A terra se quebrando toda, a fome que humilha a todos, vida se alimenta de dor. Que pobre povo sem socorro. Por que será que Deus pôs ali o ser pra ser assim sofredor? Sob a brasa do sol padecer do desdém, do poder fingido, sem saber o que é ser feliz. Viver, como se diz, dá medo. Apesar de se ter céu azul, o mesmo lá do sul, mesmo Deus. A terra se quebrando toda, a fome que humilha todos, vida se alimenta de dor. Que pobre povo sem socorro. Sim, sofredor, sob a brasa do sol padecer do desdém, do poder fingido, sem saber o que é ser feliz. Viver, como se diz, dá medo. Apesar de se ter céu azul, mesmo lá do sul, mesmo Deus. Apesar de se ter céu azul, o mesmo lado sul, mesmo Deus. Lá adiante, brasa. Vem o sol radiante, fé no Deus sem não vai nos salvar. Se mulher fizer aborto, vão mandar prender. E aquele que mata indígena condecorar. Cria gado, planta soja, bota pra vender. E o que resta da floresta querem derrubar. E se a propriedade vale mais que a vida, se engana quem duvida que isso vai mudar. Vem de lá adiante. Morre, mata por dinheiro. A cidade é formigueiro, ser humano açoitado. Bota a culpa no estado, trabalhar é sua sina. O sangue, o suor e a rima, tudo pra virar mercado. Quero com respeito vero poder sim falar de tudo. E é por isso que saúdo o sentimento que é sincero. Se o inverno for severo, se o verão for ressecado, põe a tristeza de lado, tira a garra lá do fumo. E ao transformar o mundo, dar significado. Já não fosse o bastante. Vem de lá adiante. Vem de lá adiante. Vem o sol radiante. Vem o sol radiante. Fé no teu semelhante. Fé no teu semelhante. Já não fosse o bastante. Já não fosse o bastante. Agora com vocês, Zaira e Rapadura. Rapadura, Ceará. Zaira, Zaira, Zaira. Sou funk, sou maculelê. Sou capa, sou livro, tu julgue não lê. A humanidade de qual quer viver. A diversidade tu insiste em não ver. Por quê? Sou cultura negra, sou macumba. Sou forró, porradão, desabumba. Só trabalho segunda a segunda. Fim de semana eu saio da tumba. Qual é a previsão? O sol brilha pra todos, mas nem todos vão ter a mesma visão. É verão, faz calor, nós no mesmo busão. Qual é a previsão? O sol brilha pra todos, mas nem todos vão ter a mesma visão. É verão, faz calor, nós no mesmo busão. Nós no mesmo busão. Seja o que você quer ser. Seja o que você quer ser. Seja o que você quer ser. Seja o que você quer ser. Só não deixe ninguém te dizer como é que você vai viver. Você sabe o que tem que fazer e nem pense em se arrepender. Se errar, erre pra aprender. Se ganha, faça por merecer. Se subir, leve alguém com você. Se cair, saiba que é pra crescer. Se andar, faça o chão se mover. Se chorar, põe o mal pra correr. Pra sorrir quando o sol acender. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Seja o que você quer ser. Seja o que você quer ser. Seja o que você quer ser. Seja o que você quer ser. Sou cultura negra, sou macumba. Sou forra, porradão, desabumba. Só trabalho segunda a segunda. Fim de semana eu saio da tumba. Sou cultura negra, sou macumba. Sou forró, porradão, desabumba. Só trabalho segunda a segunda. Fim de semana eu saio seja o que você quer ser. Você quer ser? Agora vamos falar sobre futebol. Ana Vasconcelos. Fora Neymar. Não deixe o futebol perder a dança. Nem perca esse sorriso de criança. Não deixe o futebol perder a dança. Nem perca esse sorriso de criança. Não deixe o futebol perder. Passe no peito, jogue de lado. Dê um sorriso e não pise na bola. Dê carreirinha, fique parado. Olhe pra gente que é essa escola. Passe no peito, jogue de lado. Dê um sorriso e não pise na bola. Dê carreirinha, fique parado. Olhe pra gente que é essa escola. Não deixe o futebol perder a dança. Nem perca esse sorriso de criança. Passe no peito, jogue de lado. Dê um sorriso e não pise na bola. Dê carreirinha, fique parado. Olhe pra gente que é essa escola. Passe no peito, jogue de lado. Dê um sorriso e não pise na bola. Dê carreirinha, fique parado. Olhe pra gente que é essa escola. Não deixe o futebol perder a dança. Nem perca esse sorriso de criança. Não deixe o futebol perder. Não deixe o Vasconcelos, Insensato Destino, Quarteto em Si. Oh, insensato destino, pra quê tanta desilusão do meu viver? Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez e conseguir o acalanto da paixão. Fui desprezado e magoado por alguém que abordou meu coração. abordou meu coração. Oh, insensato destino, pra quê tanta desilusão no meu viver? Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez e conseguir o acalanto da paixão. Sofrer, quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade com alguém que me ame de verdade. Destino, por que fazes assim? Tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade com alguém que me ame. Quarteto em Si, Insensato Destino. Agora vamos de Ipanemas, O Samba é Meu Dom, uma bateria incrível de Wilson das Neves. Samba ao compasso do meu coração, de quadra, de enredo, de roda na palma da mão, de breque, de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom, aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão. Lá no Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, cafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taú, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Gaciro e João Gilberto. O samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Sila e Cinco, Aniceto, Anesca, Caxinê, Jaguarão, Zé Conforme, Erivelto, Marçal, Mirabu, Henricão. O samba é meu dom. No samba que eu vivo, no samba é que eu ganho meu pão. num samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é de samba, meu nome não esquece mais não. Último quartinho do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Seca, Leila Maria, Maria Bethânia, Lá Adiante com Brasa. O samba é meu nome, aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taum, Ismael Jamelão. Dom Roberto Silva, senhor Dom Jaci e João Gilberto. O samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silas, Iguaniceto, Anesca, Caxinês, Jaguarão. Zé Concome, Erivelto, Marçal, Mirabu, Henricão. No samba que eu vivo, no samba é que eu ganho meu pão. E é num samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é de samba, meu nome não esquece mais não. Adiante, Brasa, nós no mesmo busão. Rapadura, Zaira, Futebol, Naná Vasconcelos, Insensato Destino, Quarteto em Si, O Samba é Meu Dom, de Ipanemas, Deus das Neves, segundo o MC do Orixá, que tivemos o prazer de conhecer em vida. Valeu, galera, até a próxima. Vamos fechar com Falsa Consideração, Ney Lopes, Projeto Coisa Fina. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca é com U e Q-U. 98.3. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou, mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz, num momento de prazer ou de amor. Mas tudo bem, eu sei que um dia vai e outro vem. Você ainda te encontrar alguém pra lhe fazer o que você me fez. Você vai perceber que eu estou numa boa, e durante algum tempo fiquei sem ninguém. Mas a male da vida é que vem para o bem. Mas tudo bem, eu sei que um dia vai e outro vem. Você ainda de encontrar alguém pra lhe fazer o que você me fez. E aí, na hora do sufoco, sei que você vai me procurar, uma mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí você vai perceber que eu estou numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas a male da vida que vem para o bem. Valeu, galera. Um prazer a companhia de vocês. Até quinta, às 7 da noite. Você vai perceber que eu estou numa boa, e durante algum tempo fiquei sem ninguém. Mas a male na vida que vem para o bem. Mas a male na vida que vem para o bem. Paz, saúde, sorte, beijos, abraços, carinhos, afetos, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras.